dentro da arca cristã, este mundo não compreende. Abra sua arca cristã e louvemos o seu estilo, meditando na sua palavra. Abra sua arca cristã no 228 e louvemos ao Senhor com esse belíssimo hino. Este mundo não compreende. Meu coração, uso traduzir.